Ai. Segura, vagabundo. Foto de confiança para gerar esperança. Assim foi passado na minha infância. E nessas andanças, onde o caráter é descaracterizado, e que era pra ser um mocinho, hoje está sendo suado. Eu prometo, eu faço, é bonito esse relato, mas é foda de ser tudo isso com nosso dinheiro no saco. Quer dinheiro na cueca? Então vai rebolar igual puta. Aí alguém coloca dinheiro na sua cueca, seu filho da... Os mercenários estão tomando forma de um gigante domável. A estrela está sendo ofuscada, mas ela não se apaga. O que dizer a Che Guevara? Aos revolucionários que levaram balas e que tiveram a sua vida arruinada. Eu não sou oposição, mas eu não vou admitir esse tipo de situação. Aqui fica a minha colaboração nessa canção, porque vários aguentaram a tentação. Então segura esse refrão, não fala disso não. Falo de vários envolvidos nessa corrupção, nessa corja de ladrão. Vida longa aos grandes homens e que se foda-se. Mercenário. Aí arrombado tudo que eu tenho. Chega de encenação, a máscara caiu, a grana chegou, mostrou quantas pernas se abriu. Aí arrombado tudo que eu tenho. A essência tá morrendo, nascendo mais mercenário. Revolta sim, pois sei da sujeira do jogo. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Mas do caralho, só tem pilantra minha. Aguenta, veneno puro, veneno puro. O filme acabou pra você. Mercenário. A bala não é divertir, aqui não o tem rap é muito mais que isso. E pros mercê que quer manchar a história, é compromisso, eu vim aqui, tô pela honra e glória. Me defender o que é meu, que vive na memória. O jogo é sujo pela grana e por fama notória. Cês quer vender o rap, tô pelo amor por quê? Tem que ser nós por nós, é mandar se foder. Vamos acordar sua camisa, correr pra que não caia. Utilizar a mente assim como foram os maias. Inteligente ao ponto de não cometer falhas. Foco na missão também, saber lidar com as vaias. Dispor com personalidade que não traia. Vai na fé pra chegar e não morrer na praia. Eles lá é só pai, o rap vem da rua. Daqui o palco Joe, onde os monstros atuam. Conquistamos nosso espaço e nunca nós amamos. Nós é mais que resistência, é força, muito que tu mundo. Aí arrombado, tudo que eu tenho. Chega de encenação, a máscara caiu. A grana chegou, mostrou quantas pernas se abriu. Aí arrombado, tudo que eu tenho. A essência tá morrendo, nascendo mais mercenário. Revolta sim, pois sei da sujeira do jogo. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Mas do caralho, só tem pilantra minha. Aguenta, veneno puro, veneno puro. O filme acabou pra você. Mercenário. A bala não é divertir, aqui não tem do bem.